jardim, a flor já desabrochou. Vamos seguir a estrada feliz que a mão de Deus nos traçou. Que a mão de Deus nos traçou. O luar virá depois iluminar. Nós dois e mais ninguém.